beira do abismo. Tiago Laranjo, meu caro amigo, muito obrigado por teres aceito vir a este podcast, apesar de estarmos a gravar aqui Na minha casa não, eu achei imperdoável da tua parte teres-me feito deslocar até ao teu próprio quarto. Até ao meu próprio quarto, porque... Não dá, né? Não dá. Antes de começarmos a falar de coisas várias que nos apareçam, como já estávamos a fazer antes e como fazemos sempre, só para as pessoas ficarem, tipo, só para ficar um bocadinho gravado como costumam ser as nossas conversas. Pera, pessoas vão ouvir isto? Não podes dizer essa parte? Não, é assim, pessoas provavelmente depois poderão ouvir o nosso programa de rádio em breve a estrear. Era melhor não falar disso. Não. Mas queria-te perguntar, então, tu fazes um podcast muito interessante com o António Araújo, que é neste momento o detentor do recorde de homem que grava mais podcasts por hora. Sim, sem dúvida. São 459, incluindo os 742 que grava no banho. Sabes que são os meus favoritos? São. Já porque é só sobre os shampoos que ele utiliza. Okay. Isso é uma área de interesse. Pelo menos eu adoro. Não sei. E acho que estamos... Eu acho que houve aqui um entendido entre nós que depois no fim ia falar de shampoos e de... Ah, foi? Sim, que eu vou buscar ali à casa de banho uns quantos. Ah, tá bem. Tá bem, podemos fazer isso, Okay. Mas pronto, fazes um podcast com o António que se chama Betamax, que é uma espécie de... Ah, vamos cavar aqui e encontrar filmes mais ou menos perdidos do cinema. E como é que isso aconteceu? Como é que esse podcast surgiu? Já agora, tu tiveste o azar de estar a entrevistar a pessoa menos interessante da dupla. Porque eu estou lá para ser basicamente um macaco e é o António que tem talento para aquilo e eu de vez em quando digo qualquer coisa. Basicamente, tu és a pessoa que vai e que é para fazer companhia, não é? Sim. Está tipo ela ali sozinha. O António é tipo profissional e eu estou lá tipo banana. Tipo... Que é para ele sentir que tem um cãozinho com o cacau. Sim. Ele atira-me o osso e eu vou buscar o osso. Está tipo... bonzinho, António. Então vamos lá falar então do Hitchcock. Vá, Tiago, anda cá, Tiago. Mas dizes. Mas quer saber como é que começou? Sim, como é que isso surgiu? Foi um encontro no metro. Eu fiz uma reserva da estação do Cais só para nós os dois e não encontrámos no metro e ele começou a falar de qualquer coisa e eu comecei a falar de qualquer coisa em cinema. Podia ser outra coisa qualquer. Shampoos. E no fim da conversa ele não me disse nada. Eu acho que foi só mas não sei se foi umas semanas mais tarde em que ele me deu me fez um convite para ir a almoçar com ele e depois é que me propôs fazer um podcast. Mas isso foi antes ou depois de entrarem na cama? Isto foi no durante. Ok, no durante. Portanto, estavam ali no clímax e ele de repente: olha, Tiago, quero um podcast. Peta Max. E a Peta Max também para ti. Eu não estou a ignorar, mas eu vi-te a mexer no telemóvel e eu esqueci-me que se era melhor que ninguém me telefone enquanto eu estou a fazer isto. Não, eu fiz o mesmo. Podias era não ter falado assim tão de repente, porque assim depois é difícil cortar isso. Porque acho que era dizer Beta Max. E depois, não, porque era para não ficar. Ah, é para continuar. Não, podes continuar, não é preciso ser. Na boa. Mas havia algum problema. Eu disse Beta Max. Não, porque se fosse para cortar esta parte, eu cortava a partir do Beta Max. Só como disseste logo a seguir. Pronto, está bem. Agora também já deixei este momento todo embaraçado. Yeah, mas vai ficar. Pode continuar. Pode ser. Já entrevistaste pessoas muito mais interessantes. Já entrevistaste o Storaro, não foi? Foi. Entrevistaste. Agora estás a entrevistar a mim, tipo, que raio de. É tipo, magia aqui, de... E agora estás mas sabes que quarto cheio de DVDs e bastante deprimente, se me perguntas a mim. Opa, mas sabes que o Storar também deve ter o seu grupo de crianças fechadas numa cave e... Claro. Não, mas a questão é que é engraçado. Mas porque... muito bem iluminadas as crianças. Sim, porque ele é o mestre da luz. Não, mas o Storaro é engraçado. Não estava à espera que fosses falar disso, mas... Eu lembrei-me assim, de repente. Espera aí, quem é que... Para além do Batatinha, quem é? Ah, o Storaro. Para além do Batatinha, veja. Então, abaixo do Batatinha, o que é que houve? Porra, eu não me vou livrar do Batatinha. Não. Sempre que alguém tenta falar do lance no escuro, é para falar do Batatinha. Sabes, isto... E fixa isto, meu caro jovem. Isto são anos de conhecimento. O Darabont disse que, o Frank Darabont, que quando morresse, que por mais coisas que ele fizesse, ia estar lá na lápide do realizador de Shawshank Redemption. Yeah. E ele disse que por ele estava tudo bem. que ele teve a sorte de fazer uma coisa que significou algo para as pessoas. Que é o mesmo para a tua entrevista do Batatinha, que significou algo para milhões e milhões. Não, a diferença é que a do Batatinha, sim, significou para milhões e milhões de formigas. Ele tem razão! Sim, sim, sim. Não sei. Não sei. São todas ao mesmo tempo, senão não sabia. E a do o Shawshank Redemption foi muito importante para as pessoas do IMDb. Sabes como é que aquilo chegou ao número 1? Não foi por sinceridade das pessoas. Foi tipo, ah, é o padrinho 1 que está como número 1. Então vai ser então vamos pôr aqui toda a gente a criar contas falsas e a pôr o Shawshank. Mas porquê é que se fixaram no Shawshank, por exemplo? Não sei, até hoje não sei. E a questão é que eu não desgosto do filme. E na altura gostei bastante do filme. Só que quando soube desta história, fiquei assim: há tantos filmes, porque é o filme que inaugurou, ou foi um dos primeiros da coleção Grandes Filmes Expresso a ser... Foi logo o primeiro. Não sei, estou-te a perguntar. Não, o primeiro foi o Lost in Translation. Essa grande coleção. Feita de restos de... Mas de restos da série Y, ou não? De restos da série Y, porque de Alan Capa também teve e Pris Video. Ok. Pronto, esta é a parte em que nós confessamos que... As pessoas sabem que colecionas DVDs, as pessoas que ouvem o podcast. Opa, não sei, este podcast não é sobre mim, não é? Quer dizer, é... Ah, então é isso. Eu faço este podcast o que me apetecer, tipo, eu acho que até... Isto vai ser para o 27º ou 28º episódio. Lá está, isto é magia de um podcast. Eu não sei que número de episódio é, mas não vou editar isto, vou deixar como está. Okay. Mas até hoje nunca tive, assim, pronto, uma conversa mais sincera sobre essas coisas, porque, pronto... Mas estávamos a falar do Batatinha e do Shawshank. E antes de falarmos disso, estávamos a falar do Frank Darabont. E do Storaro. Pronto, o Storaro. Vitório, certo? Vitório? Sim, Vitório. Pá, ele fala muito bem inglês, mas eles até disseram para a entrevista ser em italiano, porque fez todo o cinema italiano. Tu falas italiano? Não, ele tinha um intérprete. Ah! Epá, eu preferia ter, sinceramente, falado em inglês e o gajo respondia-me em italiano ou respondia-me em inglês na boa. Sim. Mas eles preferiram assim, então fui como intérprete. Fiquei... Então tu estavas a português, intérprete? E italiano, intérprete. Yeah. Pá, foi... Okay. Ele fala bem inglês, podíamos ter, mas eles até diziam que ele se calhar até preferia. Uma coisa que eu adorava lhe perguntar. Ele, sabes quando houve aquela divisão dos exorcistas? Sim. Não é? Primeiro foi do Paul Schrader e depois a Morgan Creek perdeu o interesse, porque era muito blá blá blá blá, e eles assim, do nada, esqueceram se tinham contratado o Paul Schrader e não o Rennie Harlan, foi o que fizeram depois, e rodaram basicamente o filme todo, e o Storaro é uma ligação comum entre os dois filmes, ou seja, ele rodou os dois filmes ao mesmo tempo. Yeah. Era só uma coisa que estava que é como, é que, yeah, como é que é a sensação. Portanto, entre uma carreira que tem Apocalipse Now, o Conformista, perguntar como é que foi o Exorcista. Não pela qualidade do filme, mas por ter rodado com dois realizadores diferentes um filme que é o mesmo enquanto é completamente diferente. Pá, pois. Eu na altura perguntei-lhe, a entrevista foi sobre O Último Imperador. Porque ele tinha ido lá apresentar O Último Imperador em 3D. Mas meteram-te essa condição? Não, foi... fui eu que quis... Pá, a entrevista foi mais ou menos quase toda sobre isso, porque ele tem uma coisa, eu vi uma masterclass dele lá e a apresentação dele ao filme teve quase uma hora e foi mesmo muito, muito interessante. Ele fala de uma forma muito apaixonada daquilo que faz, ainda bem, isso... Mostra-se, acho que há muita moda agora a dizer mal dele, mas acho que ele é... Porque é aquela coisa, porque o diretor de fotografia... Há quem diga que o diretor de fotografia não pode ser aquele que se nota, não sei o quê. Mas, por outro lado, eu gosto, por exemplo, de ver O Conformista e, de repente, teres aqueles planos lindíssimos que percebes que foram trabalhados ao pormenor para serem assim, mas, funcionam. E o Zygmunt é outro, o Vilmos. Sim, o Vilmos Zygmunt, é. E o Gordon Willis. E o Gordon Willis, se viste o Evans Gate, tu viste quando passou agora na Cinemateca? Não, vi há um ano. Quando é que o Chimino morreu? Foi no ano passado ou foi há 2 anos? Acho que... Mas nessa altura o Ideal decidiu fazer uma... decidiram exibir o filme durante uma tarde. Acho que é a melhor altura para ser o filme, como é enorme. Aquilo começou às 3 e acabou às 7. Ótimo, tipo, ainda há dia para continuar. Para fazer, e o Ideal tem o ecrã mais pequeno que eu já vi numa sala de cinema. Tipo, mesmo. Pode-se dizer que a escolha desse horário foi ideal. Ideal, exatamente. Cinema ideal. Desloquem-se lá. Não, não, não. É porque eles têm uma coisa. A malta da Midas, não sei se eles nunca vão ouvir isto, mas a malta da Midas é, se tu disseres bem de uma cena da Midas, eles não dizem nada. Uhum. Mas se tu disseres mal, vai haver lá um deles no Facebook ou nas redes sociais, tipo, aí dizer, não sabes nada, caralho. Aconteceu-me isso há uns dias, porque foi anunciado que eles iam lançar os filmes da Agnès Varda em DVD. Primeiro iam passar na RTP e depois em DVD. Uhum. Disse, ao mesmo tempo. Está tipo a passar e eles estão... Não, não, não. Vai passar primeiro e depois dá em DVD. Okay. Tipo, é daquelas coisas que não faz sentido nenhum para mim, porque a Agnès Varda, tipo, as pessoas, a maior parte das pessoas que querem ver aqueles filmes, tipo, se calhar vêm na televisão e depois não compram em DVD. E vai lá o gajo da Midas a dizer, ah, é bom ter aqui muita gente que saiba do mercado e não sei o quê. E eu respondi... É bom saber que vocês só estão atentos aos comentários desagradáveis das pessoas e não façam nada para melhorar. E o gajo não respondeu. Mas pronto. Mas estava a pensar com a mesma voz, tipo, não sabe assim, nada, caralho. Não, porque acho que o gajo é conhecido para andar assim à batatada com toda a gente. E se calhar pode ser mal para o futuro, mas fica assim gravado. Ele não é Paulo Branco, ou pelo menos trabalhou com o Paulo Branco e federam toda a gente. Mas. isto pode qual é que é o número da batatinha? O número do batatinha? Não, não é o número. Não quero o número. Tu queres não é António... É António B. Ah, é António Branco. Pai, se calhar. É António Branco. Se calhar é da família. São todos palhados. Não, com certeza. Eu lembro... O Paulo Branco adora palhaçada, portanto, não. Se calhar. Tenho certeza que és mesmo ir para a frente com esta e diz que não te vai arruinar... Pai, não sei. Eu acho que vou deixar como está e vamos ver o que é que... Vai ter 0 ouvintes, mas é essa a magia das coisas. É que eu agora deixo isto na net e daqui a 10 anos alguém vai me incriminar com isto. Yeah. Mas, porra, já esta conversa está muito aleatória. Deve ser a conversa mais aleatória que eu já gravei num... Rui Alves diz que a Terra é quadrada. Não, não, eu não disse isso. mas pronto, o ideal. Eu lembro que gostei muito de ver o Heaven's Gate e, pá, pronto, eles de qualquer maneira são ótimos e justiça tem de ser feita. Eu tenho muitos DVDs da Midas e eles são, pronto, lançaram muita coisa boa e pronto. Só que eu lembro quando fui ver Os Chapéus de Chuva de Cherburgo, lá, pá, é um filme que eu acho que é um filme muito bonito. É um musical muito pouco convencional e por isso, de 50 anos depois, ainda o vemos e conseguimos apreciar. Só que era um ecrã tão pequeno, pensei, pá, não, isto precisa de um ecrã maior, pá, não deviam ter posto aqui no ideal, deviam ter posto num quarto inglês. Eu sei que isto é mau de se dizer porque é um multiplex, mas pelo menos tem ecrãs que deem para apreciar mesmo a beleza visual disto. Uhum. Mas pronto. Não percebo cinemas que têm um ecrã muito pequenino, acho que. Todo o significado do cinema vai logo por água abaixo. Sim. Quando tens um... Se eu estiver em casa e tenho aqui um projetor e vai ali para a parede e... Opa, mas é ridículo, porque tu em casa hoje em dia consegues fazer um ecrã maior do que o ideal. Tipo, tu já foste ao ideal? Ainda não fui ao ideal. É que o ideal é aquilo depois ganhou imensos prémios e pela arquitetura e não sei o quê, pelo projeto de arquitetura. Só que, tipo, aquilo tem dois andares. E, tipo, se no andar de baixo já não se vê nada, tipo, não se deve ver mesmo nada mesmo. Sabes que eles dão um telemóvel a cada pessoa e, tipo, e as pessoas metem assim mesmo à frente. Porque a dimensão é basicamente a mesma, não é? Tu estás a ver. Sim. Quer dizer, aqui até deve ser maior. Pá, é que basicamente o ecrã deve ser do tamanho aqui da tua. Da quando tua eu digo parede. Aqui é à frente dos olhos, eu esqueço-me. Sim, que sim. Estou a gravar um podcast e que não tens aqui uma câmera que me está a filmar. Sim. Mas, enfim, o que é que eu posso fazer? Mas olha, vamos ver se ainda conseguimos salvar este podcast e vamos falar de outras coisas. Que filmes interessantes é que tens visto ultimamente? Pronto, morreu. Uau. O podcast morreu. Não, não estava preparado para essa pergunta. É pá, sim, porque é uma pergunta bastante profunda e que acarreta todas as grandes questões, sim, da sociedade. Que me ficou que me marcou o Charlie Varrick, okay, e o Rippleman. Ok. Mas o Rippleman não podemos falar porque tu e eu vamos fazer provavelmente um episódio. Sabes que é engraçado que isto vem do grande filósofo da vida, o Lemmy dos Motorhead, que tudo o que planeias na vida nunca resulta. Yeah. Mas é os acidentes que valem a pena. Sim. E que te atiram para a frente. E basicamente foi o que aconteceu assim, com o António, por eu ter encontrado no metro. E nós encontrámos na FNAC. Sim. Não é? E foi tipo, ah, estás aqui. Olha lá, tu és aquele gajo. Eu sou aquele gajo. Não. Olá, como estás? Não, depois... já agora aproveito para me rebaixar. Já voltamos aos filmes, já podemos voltar aos filmes. Não, mas já agora, já que aproveitas nisso, eu encontro aqui mais uma razão para me rebaixar mais um bocadinho. Porque nesse dia, quando nos encontramos, foi, para mim foi o culminar, porque nós já nos tínhamos encontrado uma vez numa sessão do Nimas, do Filipe Melo, e tu vieste, olá, Rui, não sei o quê, e eu... E pronto, como eu sou assim uma pessoa um bocado atrasada... Pronto, mas de facto foi bom termos encontrado depois na FNAC, porque deu para resolver isso e para eu perceber realmente de onde é que nós já nos tínhamos conhecido. E foi fixe, que agora somos, pronto, o matrimónio foi ontem. Vamos casar daqui a 3 dias, basicamente. Não, foi ontem. Foi ontem? Foi. Ah! Oh, amor, estás muito... mas pronto, era só... Vê lá. Olha, que comprimidos são estes na minha vida, Rui? Yes. E é por isso que te chamam Rui Alves de Sousa Cosby. Olha, podemos falar, antes de voltarmos aos filmes, podemos falar do Bill Cosby e o Fat Albert, esse grande filme. Porquê? Porque o Fat Albert foi escrito. O Fat Albert é com aquele gajo que é o gajo que está mais tempo no Saturday Night Live. Sim, o Keenan Thompson, não é? Sim, o gajo gordo, negro. Sim. Não sei o nome dele, desculpem. Não é sempre o último. O gajo é hilariante. O gajo é hilariante. Só que eu nunca sei o nome dele. Certo? Ele faz o... Ok. Pá, é daqueles gajos, só a cara dele já. Eu sei o que é que os miúdos fixos de hoje em dia gostam. Saturday Night Live. Só que a questão é que, pronto, o gajo foi muito inspirado pelo Bill Cosby. Fazia uma boa imitação do Bill Cosby. E o Bill Cosby, parece que também gostava muito dele, porque escreveu o Fat Albert, ou produziu o Fat Albert, Alberto Gordo, que me parece ser um grande filme, dentro da génese de atores negros a fazerem personagens gordas que dão traques. Uma vaga começada por Eddie Murphy com o Professor Chanfrado. Não sei o que é que tens a dizer sobre isso. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Ah, o segundo é melhor, tem mais traques. Tem mais gordos, tem não? Mais traques, tem mais traques. Mais gordos e mais traques, e acho que. O terceiro capítulo dessa trilogia é o Norbit. Sabes que o Norbit é das minhas piores memórias. Porque... O quê? Não pode. Não, mas não é pelo filme em si, porque isto foi uma sim, festa de. O filme é ótimo. Eu fui... O filme é extraordinário. Sim, claro, é uma obra-prima do. Aliás, Godard disse que a simbiose da imagem estava naquele plano. Acho que era o filme preferido do Al Pacino, o Norbit. E o Robert De Niro era o Billy Madison. 50 anos. Epá, é um bocado a tendência do que eles tiveram a fazer à carreira deles, não é? Sim, sim. Eles fizeram um filme que foi o Righteous Kill, que era tipo pela terceira vez e agora com mais cenas, Al Pacino e Robert De Niro, parecia tipo um extra de um DVD, tipo, com mais cenas do que nunca. Al Pacino e Robert De Niro. Não, mas estava a falar do Norbit, é uma das piores memórias que eu tenho. Sim. Um trauma, mas não por causa do filme, porque foi uma festa de aniversário. Que eu tive os meus anos. E não sei porquê. Ou sei, porque Évora só tinha, eu cresci em Évora, Évora só tinha 2 salas. E devia estar lá o Norbit e um filme ou para adultos ou de animação. Okay. Na sala 2. Os velhos Alpha Duplex. Que tinham 2. Hã? Como é que eu me lembro destas coisas? Eu não era a pessoa mais popular e já tinha um trauma com festas de aniversário, porque quando fiz uma... Quando tinha, não sei, 8 anos, convidei tipo montes de pessoas e só 2 apareceram. E depois houve outras que deram como desculpa. Ah, eu perdi o convite. Foram as 22 que deram. Foram as 22, foi a mesma. Yeah. Ah, o cão comeu-me o convite. Tipo, eu fui a Marte e deixa lá o convite. E depois tentei outra vez, tive uns anos sem fazer nenhuma festa, e depois tentei outra vez com a do Norbit, e vieram algumas pessoas, mas eu era socialmente estranho, e aquilo, de como era uma festa do secundário, veio, não sei se era secundário, não, ainda estava no terceiro ciclo. No terceiro ciclo. Veio por facções, ou seja, primeiro vieram os rapazes e depois vieram as raparigas, mas como era demasiado estranho com raparigas... Acho que não me cumprimentei as raparigas como deve ser ao princípio. O que tu queres dizer com isso, Tiago Laranja? Quer dizer que o Norbit vai estar sempre associado a este... Não, mas cumprimentar como assim? Levantaste-lhes a saia? Não. Foi o teu cumprimentar tipo, estranho? Porque eu gostava de uma delas. Acho que era aí que eu... Mas tipo, estavas sempre a olhar para ela de uma maneira esquisita? Não, eu não. Estava a perceber. Não, cumprimentar... imagina, eu estou aqui com os rapazes, yeah, somos homens, e tipo, e depois entram umas raparigas e eu acho que nem, ou nem aceno, ou não. Mas é que esse yahaha, somos homens, acaba por todos nós no balneário a medirem eu coisas. Sei, eu não. Sei. Cuidado com isso. É. Ah, os bons velhos tempos. Bons velhos tempos, do balneário. Mas pronto, está associado delicioso. A isso, não é? Está associado a... Sim, está associado a isso. Pode ser como ao Marco. Começas a, ver, a, tipo, a fazer a tua vida só a partir de, das tuas memórias de merda. Não é? Memórias de merda. Espera lá, isso é um bom título para um livro. Memórias de merda. É que, tipo... Mas depois no fim, acho que o filme, ao ver o filme, deve-me ter libertado de tal maneira que depois no final fiz tipo uma dança, já estávamos todos juntos e tipo comecei a dançar, fiz uma dança super esquisita. Mas o quê? Saíram todos da sala e tudo de repente? Não, não, foi cá em baixo, devíamos já estar tipo a rir. Uau, Tiago, o filme foi muito fixe. Ai, não gostei muito, não. Que o filme foi brutal, divertimos todos. Ah, olha aqui para esta dança. E depois comecei a dançar. Espera, ouvi-te que disseram que o filme era brutal. Acho sim, acho que uns gostaram. Ou então disseram o clássico, ah, não foi assim tão mal. Foi isso. É, não é? Yeah. Mas é, muitas boas memórias passadas. É assim, quando eu tinha cinema. 8 anos, queria ver o Scooby-Doo 2 Monstros à Solta. Quem é que não queria? Pois, mas não é dizer que é um grande filme. Não, é? Não, não é um grande filme. Mas olha, foi uma bela história pessoal que contaste para os nossos ouvintes, quando te tornaste um realizador muito famoso. Também. Não, e... não... Antes de voltarmos àquela questão basilar que eu estava a dizer dos últimos bons filmes que tinhas visto, se calhar também aproveito para pegar não por aí. Não ficou nada pelo caminho? Eu tenho essa breve não, ficou o Norbit. Foi não, Norbit. Mas o Norbit já... Estavas a falar, eu ainda não perdi o fio à meada do resto, está aqui okay. Por um fio, para se perder, okay. Mas tu gostas de escrever. Sim. E já me contaste várias vezes que tens vários guiões escritos e sim. Tens aí uma curta que está a ser ultimada. Ah, sim, que espero. É? Vai para o Festival de Correios em breve. É? Vai ser patrocinado pelo GT também. Nomeado para o Carril de Prata do júri, não é? Isso existe. Não sei, mas essa curta está... Eu não me importava de receber o Carril de Prata, se... eu até não me importo receber uma das rodas do carril. Mas quero receber qualquer coisa. Mas esse filme ainda está a ser acabado ou já? Não, está. Já contei isto não sei quantas vezes. Isto não é um ataque, estou a dizer isto. Já contei isto muitas vezes a pessoas no geral. Sim. Que está na fase de pós-produção, precisamos de um animador, já temos, mas ainda estamos. E depois as pessoas que estão envolvidas no projeto também têm outros projetos, ou a vida também continua, e... Pronto. Devagarinho, está a ir. Pronto. Mas era o teu grande sonho, era poderes, não é? Escrever... Poderes fazer. Não, tipo, escrever assim de uma forma regular para filmes, sim. E só que... Olha, deixa-me ir para Portugal. Yeah. Tens de dizer aos espermatozoides do teu pai que deviam ter ido para... Para os Estados Unidos. Yeah. E mesmo assim... Não, o teu pai deveria ter ido para os Estados Unidos. Ah, não, os espermatozoides do meu pai. Ok. Os espermatozoides não são do teu pai? Vou perguntar. Achas que lhe devo perguntar agora? Pois, eu não sei se já falar aqui dos espermatozoides do teu pai foi uma boa ideia. Não faz mal, não faz mal. Mas, ele é que não vai ouvir isto, certeza. Pronto, ainda bem. eu posso cortar isto, mas... Não cortes, por favor. Pronto, está bem, lá por alguma razão não quero que eu corte isto. Mas continua. Sim, escrevo de vez em quando, é mesmo o que eu quero fazer. Escrevi uma longa. E tens umas ideias para mais umas quantas? Ou curtas, ou... Algumas bem interessantes, mas... Outra, podes dizer que outras nem por isso, não faz mal. Mas em Portugal tens de... Pá, não pode ser aquele tipo de ideias... O meu objetivo não é mesmo... De ficar aqui... Eu sei, e ainda bem, porque se em Portugal, pá, tinhas de fazer uma curta sobre ou a Margem Sul, ou sobre as Fontainhas, ou sobre os bets. Mas isso são grandes ideias. Pois, deixei apontar. Mas isso é. E novas, são novas. São ideias novas. Ah, que ninguém fez. Os pobrezinhos falam todos assim, porque são pobres e são todos miseráveis. E depois os cineastas novos são todos bons, porque fizeram uma curta com o Nokia 360 e reflete muito a vivência moderna. A tua carreira acabou depois desta entrevista. Eu sei, não faz mal. Mas como eu quero ir para fora, eu vou mudar de nome. Se algum dia for para fora, também penso, pá, ninguém fala português, ninguém vai ouvir isto. Ninguém vai ouvir isto, ok. Aqui é que se já estás lixado. Ah pá, não faz mal. Não faz mal. Sem problema. Tenho aqui tipo um sótão para que podes viver. Está bloqueado pela minha cama, portanto não podes sair de lá. Não, eu já percebi que a vida, que a vida é uma sucessão de coisas miseráveis e que vamos todos acabar por morrer à mesma. Portanto, pá, independentemente de teres um futuro brilhante ou não, no fim isto vai tudo desaparecer. Portanto, pá, de que vale, não é? Já tentaste fazer festas de aniversário com este discurso? No ano passado estive perto disso, até porque a minha festa de aniversário acabou muito mal. Eu já contei a minha má experiência de aniversário. Posso contar a tua e se calhar embaraçar aqui pessoas, mas também essas pessoas nunca vão ouvir, porque são no caso, os teus podcasts são muito giros e tal. E nunca ouviram um, portanto, na boa. Epá, ouviste aquele em que eu ouvi muito bem, falei muito bem de ti. Ah, sim, ouvi, adorei, caralho. Isso é o gajo do Nimas ainda. É o Nimas. É o Nimas. Não, basicamente eu fiz uma festa. Tipo, eu tinha aquela ideia de fazer festas de aniversário com todas aquelas pessoas que não conseguia estar mais vezes. E então acabei no ano passado de fazer uma salganhada de pessoas da faculdade, amigos de outros sítios, e porque achei, as pessoas vão se dar todas muito bem, mas acabou por acontecer aquilo que costuma acontecer nessas festas, que é as pessoas que se conhecem ficam num grupo e as outras ficam. E como havia um grupo da faculdade que era muito grande, ao meu lado esquerdo só tinha pessoas da faculdade e no lado direito tinha pessoas de vários sítios. E foi aquela coisa, estavam para aí 30 e tal pessoas e eu sentia que não estava com elas e que estavam tipo algumas a passar um mau bocado. E eu senti-me um bocado triste com isso e este ano nem não vou fazer nenhuma festa, nem nada, até porque fazer antes para mim é tipo zero e de interesse e também porque no ano passado... é ao contrário, eu sou tipo o Benjamin Button. Foi por isso que fiz a barba agora. E depois no fim... A pobreza está-te a sair do corpo. Sim, agora. Exatamente. Não, mas é que depois no fim aconteceu uma coisa que eu até hoje não sei se foi engano da caixa ou não, mas eles disseram que uma ou duas pessoas não tinham pago o jantar, porque as pessoas foram pagando e eu não disse, não vamos dividir, cada um paga o seu e tal. Só que, pronto, eu tinha muitas pessoas que ainda estava ali no limbo, se eram minhas amigas ou não, porque, entretanto, já cada um tinha ido à sua vida. E eram javardos do caralho, desculpem, mas é verdade, e que andaram a comer entradas e não pagaram as entradas. E, portanto, às tantas eu tive de pagar mais 30 e tal euros. E até hoje não soube se alguém não pagou ou se... Ou se foi o restaurante que te enganou. Pelo menos falaste com as raparigas. Elas não... Não, eu falei com quase toda a gente. Okay. Fizeste uma dança estúpida no fim? Não fiz. Fiz uma espécie de concursozinho. Mas fiquei, tipo, quando o jantar já estava a decorrer, disse, pá, a última vez vou fazer isto. Okay. Porque nos anos anteriores tinha ido menos gente. Portanto, foi melhor. Agora, naquela vez, foi muita gente. E desiludi-me, porque não dá para estar com ninguém e ninguém aproveita nada. E portanto, este ano não vou fazer nada. Vou tipo, pá, estou com os meus amigos quando dá. Isso é uma boa metáfora de um realizador que passou de um filme de baixo orçamento, independente, e depois passaste logo por um blockbuster, depois era demasiada gente, tipo, ninguém aproveitou nada e houve pessoas que. Ah pá, pois, não é? Mas é bom saber que não estou sozinho na. Não, a tua história é mais interessante. A minha é só deprimente. Sabes que depois havia um. Tipo, um. Acho que havia um Eu, isto ainda a continuar a minha dança. Eu lembro-me depois ainda me ter ajoelhado no chão. Tipo, não sei, foi mesmo uma coisa tipo, vitória! Muito embaraçosa. E não sei, não foi por causa disso, porque já não eram os mesmos colegas. Mas isto continua a seguir-me. Eu agora, não sei porquê, decidi enviar um convite para todas as pessoas que conhecia na primária, de que me lembrava, para... que tal? Querem só saber como é que... Não. Cada um de nós... está agora e... Não, eu até não me importava que tivessem dito não, mas não disseram nada. Opa, eu vou-te explicar. Eu quando entrei no Facebook, passado um ano ou dois, comecei a adicionar pessoas da primária e até tinha uma conversa dizendo há tanto tempo e tal. mas a ligação que tinha com aquelas pessoas era zero, tipo, sei lá, claro, uma ou outra tive mais tempo. Mesmo assim, depois as pessoas mudam um bocado e a maior parte daquelas pessoas deixam de ter ligação umas com as outras. A não ser aqueles que são amigos desde sempre, que havia alguns assim e tal. Mas é depois aquela sensação um bocado estranha, porque é como se fossem pessoas novas, porque as pessoas mudam muito desde que são crianças. Não, mas eu sei, eu estava à espera disso. Aliás, havia pessoas que eu não gostava na altura e que agora ia continuar... Não, podia ser o contrário. Eu tinha... Pá, eu lembro-me que havia um gajo, não vou dizer o nome, porque não sei se ele vai estar a ouvir isto ou não. Pá, mas que era um gajo que era um bocado... Paulo Rui, que raio de nome. Rogério Paulo, mas esse é ator. Os nomes assim estranhos. Não, mas basicamente um rapaz, pá, que lembro-me que na primária era assim um bocado sacaninha, estás a ver? Sim. E depois voltei-me a encontrar no secundário porque ele estava lá a andar na mesma escola que eu e pá, encontrava-o todos os dias e parecia-me ser uma pessoa normal. E, pá, e eu digo, eu também não era nenhum santinho, eu era um idiota, tipo, era uma pessoa, não era antissocial, mas era awkward. E nunca era levado muito, não era o gajo fixe. E também isso afetou um bocado. Eu era estranho também. Eu não censuro, tipo, todas as crianças são estúpidas, mas eu, por um lado, olhando para trás agora, não censuro o facto das pessoas me terem posto um bocado de lado na altura e de eu ter sofrido um bocado com isso. Não, porque eu era um bocado estúpido. Sim, e eu não censuro de me terem feito o bullying também, porque se eu olho para fotos antigas é tipo. Ok, sabe que há alguém que vai ser vítima de bullying? És tu com um penteado horrível e óculos? Isso parece aquelas desculpas que dão para as pessoas, as vítimas de assédio. Ah, estava mesmo a pedi-las! É, mas eu estava mesmo a pedi-las. E para já levava, colavam-me sempre um papel nas costas a dizer por favor, vitimiza-me de bullying. Eu não apliquei o verbo bem, mas... Pronto. Mas é estranho, porquê que isso acontece? Porquê que há gajos? Porque eu hoje em dia, tipo, uma vez, há uns tempos, eu passei por uns miúdos, pá, que estava. Eu acho que era uma cena tipo bullying, porque estavam uns tipo a gozar. Não, mas estavam uns miúdos a gozar com outros, percebes? E eu na altura não me meti porque para já não sabia se aquilo... Pareceu-me, à distância, eu estava do outro lado da estrada e pareceu-me que estavam tipo uns miúdos a rodear outro. Mas a questão é, eu não queria... Eu gostava de ter agido e depois na altura fiquei com isso na cabeça. Mas por outro lado não sabia se era bullying ou não. Mas porquê é que existem essas coisas? Porquê é que há sempre pessoas que conseguem exercer mais pressão sobre as outras? Quando, anos depois, eu estava a olhar aquilo, anos depois, para mim aquilo era ridículo. Uhum. Tipo, aqueles gajos provavelmente eram uns atrasados mentais que estavam a chatear o mito que se calhar era... Não digo que seja boa pessoa, mas tipo, pá, não fez mal a ninguém. E pronto, isto está a ficar muito sério. Achas agora. Tu? Achas tu? Eu, se passasse, eu de certeza que não metia, porque depois eles viravam-se contra mim e depois o miúdo ia-se embora. Tipo, mas isto eram miúdos... Fica... Mas eu esqueci-me de dizer isto, eram miúdos para aí 12 ou 13 anos. Sim, sim, mas eles viravam-se contra mim agora, não é mesmo? E depois eu era vítima de... Não eras nada. Metes medo aí com esse ar de guedelhudo que tu tens, não... Metes um bocado de medo. Depois o miúdo que estava a ser vítima de bullying, ele virava-se também contra mim e depois... Virava-se todos, tinham um alvo em comum. Yeah. Não, acho que não. Não, mas é porque são coisas que se vão repetindo ao longo das gerações. Nunca percebi um bocado isso. Há aquela coisa, pronto, já há os bullies que são burros e estúpidos e que têm medo das pessoas que são mais inteligentes do que eles, pronto, que é qualquer pessoa, basicamente. Mas há aqueles gajos que são só maus por... Os putos são maus também, a maior parte são. Têm coisas estranhas na cabeça. Eu tinha coisas estranhas na cabeça, tu provavelmente também tinhas. Mas pronto, isto está a ficar muito deprimente. Mas depois é aí que entra o cinema. É aí que o cinema, tipo, dá a palmadinha nas costas de... Não sei. Vá lá. Sabes, quando eu estava na primária, eu tinha um grande fascínio. Eu via imensos filmes de animação e, pá, muita coisa. E lembro-me uma vez, eu tive uma professora, e eu gosto dessa professora, não tenho nada contra ela, mas houve uma cena que me ficou na cabeça e não sei se foi moldada ao longo dos anos, porque às vezes nós acrescentamos mais coisas à história da nossa memória do que aconteceram. Mas lembro-me perfeitamente dela um dia. Eu não tinha feito um trabalho de casa ou não sei o quê, e ela começou a gritar comigo que só passava a vida a ver filmes da Disney e não sei o quê. Uau, professora! E tipo... Não, porque eu era... Pá, porque, sei lá, os pais falavam e com a professora... Ou, pá, e não sei, havia aquela coisa de... Uma vez eu li os livros do Capitão Cuecas e comecei a fazer, tipo, cópias das bandas desenhadas. E um dia uma chegou à professora. Porque andavam a circular de carteira em carteira. E um dia chegou. Era um bocado estranho, porque era aquela coisa de... podes ter imaginação, mas nas aulas é bom que obedeças, senão vais para o caralho. Palavras exatas. Olha, é bom que tenhas imaginação, mas aqui, caralho, funcionas assim. mas pronto, é isto. Mas, e depois, a partir daí, nunca mais gostaste dessa professora? Não, não, não, nada contra essa professora. Pelo contrário, mas ficaram-me essas memórias muito vivas. Mas também tive... E encontrei essa professora anos depois, porque um dia decidi passar lá pela escola... passado uns anos, encontrei, e pá, somos amigos no Facebook. Mas é que, e sem miúdo, opá, porque de facto é assim, eu não conseguia, não era muito, não tinha muito sucesso a ser sociável na escola, tinha alguns amigos que também eram meio estranhos, e que às vezes também tinham-se uma mente um bocado distorcida e viravam-se contra mim, ou eu virava-me contra eles, eu não sei. E, pá, a única solução era outras coisas, ou era banda desenhada, ou era livros, ou era... Pá, acho que faz um bocado parte, não é? Quando um gajo não consegue ter, tipo, tem de arranjar outro escape. Sim. Dos recreios para não ir jogar à bola ou saltar à corda. Quando tens mundos tão fantásticos à distância de um, não é? Ou abres um livro ou metes um disco... Sim, que é mais interessante do que aqueles... Uma criatura que abre a boca e depois... Sim, mais interessante do que... Uma criatura... Pá, não me filme! Mas tipo... Isto é tipo... Nós vivíamos em Bedrock, certo? Ai, feliz. Mas... pronto, e... Sabes que isto foi isso... do Jerry Lewis. Mas isso é... It's going crazy. Mas isso era isso, ou olhares para aqueles miúdos todos suados a andarem à porrada naquelas tensões meio homoeróticas de não, isto de andar à porrada a brincar, nós gostamos muito de nos andar a suar uns aos outros. Bem, eu havia uma caixa de areia no nosso secundário. Onde iam fazer as necessidades, como as caras. Sim, já. Ou então eu era o único, não sei. Atrás do escorrega havia um cheirinho. Sim, que era esquisito as cantinas irem lá dar-me um pires com leite. E eu... eu nunca associo bem as coisas, mas... talvez. E às vezes as pessoas... Ah, ele é muito independente. Muito assiado. Muito assiado. De vez em quando há um problema de bolas de pelo, mas... mas isto para dizer que, sim, Rui, eu de vez em quando também andava em lutas suadas. Sim, Rui. Mas não eram lutas violentas, era porque acho que toda a gente via wrestling e foi uma outra paixão que ficou do secundário que ainda gosto. Gostas? Mas, não era, mas não era wrestling. Era, isso era depois que eles diziam, sim, que estavam a brincar e tipo, havia, não era na minha escola, no terceiro ciclo, que era o Camões, havia um banco de pedra, os putos iam para lá para cima andar à porrada e depois invariavelmente um deles caía ao chão e o Inem passava lá semanalmente. Ficava assim, um olho era tipo eleito como. Não, o Inem passava lá semanalmente a buscar um. Camões. Ah, ok. Então era tipo o drive-thru de uma ambulância do. Era o Camões. Tipo, era o Camões. Vamos ali, ó. Mas, não quero um dia de 6 anos, sem um olho, perna partida e assim um pedido de lado, pode ser uns ossinhos assim quebrados. Mas havia aquilo que não sei se tu sentias, mas já estamos a falar da sentia, escola. Talvez estamos a falar de coisas diferentes agora. Espera. A questão de... Eu lembro perfeitamente, há bocado estava a dizer... ou jogavas à bola ou saltavas à corda. Eu lembro-me de uma professora de educação física na primária dizer isso. Eu e outro colega meu, que era assim meio também choninhas, não queríamos jogar à bola. Não queríamos, porque pá, ficávamos à defesa e levávamos com uma bolada, ou então ficávamos à baliza e levávamos uma bolada. E a professora dizia, ou isso ou saltam à corda. Era tipo... Mas as coisa... raparigas é que estavam a saltar à corda. Era. As raparigas saltavam à corda e os rapazes jogavam à bola. Yeah, yeah. E felizmente isso já... Acho que isso já deve ter mudado um bocadinho, espero eu. Acredito que... Não sei, eu acho que as aulas... Também não sei, já não é no secundário há algum tempo. Sério? Mas isto foi na primária. Ainda não, até os meus traumas não vêm da primária. Porque eu nem me lembro de aulas de ginástica da primária. Adorava era quando... A única coisa que me lembro é que adorava quando estava a chover e ficávamos cá dentro. E eu fingia... Que não gostava, estava tipo, oh! Mas por dentro estava, oh, sim. Sim. Sim, porque se mostrasse regozijo, sim, ainda sim, diziam para ir fazer um exercício qualquer à chuva. Era a professora que me atirava com uma bola. De bowling. Mas eu, sim, era horrível a qualquer desporto. Infelizmente, agora tenho pena que isso aconteça, porque muitos sonhos desportivos que eu poderia ter ficam-se... Tens sonhos desportivos, Tiago? É. Ainda eu disse que gostava de wrestling, portanto, há sempre... Pá, mas isso não é um desporto, não é? Isso é teatro. Ei, não, assim já, estás, é assim, teatro. Já estás, assim já estás a ofender. Não, mas não é. Aquilo é tudo isso nada. Não. Quando tu vês uma pessoa... o resultado é pré-determinado. Uhum. Mas é diferente de ser tudo encenado. Ou seja, se vais contra uma mesa ou se vais contra um escalote, aquilo dói à mesma. Sim. Sim, eles falam entre si e sabem onde é que... Eles estão a contar uma história, não estão em competição. Uhum. Às vezes as histórias são horríveis, outras vezes as histórias são excelentes. Isso depois também depende. Mas não é tipo... Não é teatro, não é? Eu respeito muito... Agora, mas eu não estava a dizer por, de forma positiva. Aliás, tanto que agora o John Cena é ator. Fez um... E o The Rock. E o The Rock. Mas o John Cena... Por acaso, acho que o John Cena... Eu vi um trailer de um filme dele, que é Os Empatas, que acho que vai estrear agora. Parece-me horrível. Teve uma recepção fixe. E o título em inglês é... Chama-se Cock Blockers. Sim, mas é tipo... Blockers. Mas depois no póster tinham lá um galo. E o póster até foi censurado, acho eu, em alguns... Sim, mas tu vês o trailer e percebes que o filme é um aborto. O filme é um aborto. Não sei, pode ser só marketing. Não. É uma comédia que é um... É daquele tipo de comédia que é para... que engraçado para estar na TVI. Não sei. Não viste o filme, não podes julgar assim. Não, mas... Imagina que pode ser vendido dessa maneira, só para chegar a um determinado público, e depois é uma coisa completamente diferente. Acho que não, porque as críticas também já estão a confirmar um bocado isso. Mas nada contra, este tipo de filme tem de existir. E não gostei muito do trailer, achei que o trailer era muito básico e não me apetece ver aquele filme. Só que... Lá está a ser mesmo interessante. Já que estou a bocejar e tudo. Só que o John Cena surpreendeu-me, porque acho que ele pode ser um bom ator de comédia, não pelo que vi ali, porque achei que era péssimo, mas achei que ele poderia ter algum potencial. Porque tens de mostrar uma certa personalidade, não é? Porque não é só a performance no ringue, mas tens de fazer entrevistas e tens de fazer as promos, que é o que fazes no ringue para vender, neste caso o modelo já não é assim, mas para vender um pay-per-view que... Pronto, agora já não é. Sim. Mas tens de vender sempre qualquer coisa e o objetivo é sempre, não é? Tens os programas semanais para depois vender o grande evento que tu tens naquele mês. Comecei a ver na altura por toda a gente via e continuei a ver e cada vez mais a perceber como é que aquilo funcionava, como é que, ok, então a indústria é assim, blá blá blá, e há isto, e há estes termos e... E a respeitar pessoas que metem mesmo tipo, o corpo e as vidas para entreter. Sim. De uma maneira que muitos... Metem o corpo e as vidas para entreter. Sabe, muitas pessoas que metem o corpo e as vidas para entreter, Tiago. Sim. Gostei desse este segundo de completo silêncio. Estava a ponderar o que é que eu tinha dito. Mas ouve, eu respeito, desde que não se metam na droga ou apanhem doenças, pá, as pessoas são felizes, sejam felizes como quiserem. Ah, pensava que eram os wrestlers, tipo, se eles não se... Não, cada um, pronto. Mas não quero falar mais do wrestling porque não percebo nada do assunto e não quero estar a meter mais calinadas. Mas voltando ao ponto onde tínhamos começado os filmes, estavas a falar do Charlie Varrick. Sim, que achei o melhor... O melhor filme do Don Siegel, e acho que tu também concordaste. Eu acho que sim, agora teria de ir rever o meu top do Don Siegel que pus no Letterboxd, mas é ou é esse ou é o Escape from Alcatraz. Gosto muito do Escape from Alcatraz. Muito. Acho que prefiro o Varrick, mas o Escape from Alcatraz está no super. O Varrick é daqueles filmes que depois vi já deves ter visto também os Trailers from Hell, não é? esse canal do YouTube do Joe Dante. E este do Charlie Varrick tinha lá o Josh Olson, que é o escritor do A History of Violence, e o filho do argumentista do Charlie Varrick, ou de um dos argumentistas. Ele deve ser argumentista. Sim. E eu não sei se era o Josh Olson estava a dizer ou se era o filho, mas que o filme, o enredo do filme está muito bem escrito. Quando tu estás aí para a frente, nunca sabes para onde é que o filme vai. Tem sempre aqueles os twists e o turns e blá blá blá. Sim. Set up, payoff, whatever. Mas depois olhas para trás, vias que era tudo inevitável. Sim. Isso é, tipo, é sempre uma boa característica de um filme. É imprevisível, um filme é escrito, mas depois no fim percebes que afinal não era rebuscado. Sim. Que faria sim. Tudo. É tipo, ah, ok, então... Ah, claro, claro, por isso é que ele fez aquilo. E por isso é que... Também que o filme lá para o fim fica assim um bocado... É um grande filme, eu gosto muito do final. Gosto muito do desfecho do filme. E tem o Joe Don Baker. Sim. E quer dizer... Está muito bom. Eu acho que o Walter Matthau deve ser dos atores que... Há um grupo de atores que são mesmo muito esquecidos, tipo, sei lá... Para mim, tipo o Philip Baker Hall, que é o gajo que aparece em todos os filmes como ator secundário, mas que fez, por exemplo, um filme para o Robert Altman, que é o Secret Honor, em que o gajo faz de Nixon, que esse filme está... Acho que é uma pérola mesmo escondida. O M. Emmett Walsh, gosto imenso do M. Emmett Walsh. O M. Emmett Walsh é muito bom. E depois há... O M. Emmett Walsh é daqueles filmes... M. Emmett Walsh, o filme. O M. Emmett Walsh. Emmett Walsh. Estás a fazer a voz do Emmett Walsh. Eu vou treinar a mim. Eu não sei fazer. Mas eu... Sure, ma'am. I'll just give him the message. Yeah. Para quem terá percebido. É daqueles atores, já ia dizer filmes outra vez, é daqueles atores que até no pior dos piores filmes ele traz qualquer coisa. Sim. Tipo, eu a primeira vez que o vi foi no Christmas with the Cranks. Nunca vi. Mas sabes qual é que eu estou a falar? Não. Ok, ainda bem. E ele tem um... Não sei, ele é de certeza que ele é a melhor coisa nesse filme. Não que seja muito difícil. Mas... Epá, mas ele hoje em dia está todo carquilhado, não é? Coitado, ele também já tem... Pois, mas ele fez ele entrou num filme que é o Calvary, não sei se já viste. Esse filme é... Não, acho que não estreou cá, acho que só foi para o videoclube, que é sobre um padre que está numa crise de fé e não sei o quê. Tem tudo... Peço desculpa outra vez, tem tudo à sua volta a ruir. Claramente um dos teus episódios mais excitantes. Sim. Não, a conversa está a ser bastante animada. E o Emmett Walsh entra no filme e de facto é uma das melhores coisas do filme. Mas eu estava a falar destes atores porque acho que o Walter Matthau, apesar de estar a um nível acima em termos de reconhecimento, para a nossa geração não é assim um ator muito, muito falado. Não, é aqueles character actors. Eu acho que ele é um bocadinho mais do que character actor. Acho que ele é um bocadinho mais. Não é. Porque ele não se transformava completamente de personagem para personagem. Era sempre o Walter Matthau. Eu acho que um character actor é aquele gajo. Ah, não, você estava a falar do M. Emmett Walsh. Ah, não, está agora o Walter Matthau. Porque ele é assim pouco conhecido, mas. Mas onde é que ele tenha feito sempre. O Walter Matthau no Odd Couple não é o Walter Matthau do Laughing Policeman? Não. Ou do. Já viste o Taking of Pelham 1? Já, muito bom. Muito bom esse tem, filme. Eu digo sempre gosto de muita coisa. É tipo, tem a melhor, não sei o que, tem a melhor, não sei o que, mas acho que o Taking of Pelham 1 tem a melhor banda sonora. E tem o melhor espirro. 70. E tem? O melhor espirro. Melhor espirro? Agora estou. Spoiler alert, agora neste momento. Ah, tá bem. Sim. Fim do spoiler alert. O filme é de 75, acho que já podemos tirar o spoiler. Não, pronto, sim. Agora quem percebeu. É como há bocado a citação do Blood Simple. Ops. Do Don Siegel, tu já viste os filmes todos dele com o Clint Eastwood? São 4 ou 5. Não vi... Não. São, é o Escape from Alcatraz. Sim. O The Beguiled, o Two Meals for Sister Sarah, o piorzinho que é o Coogan's Blood. Também ainda não vi. Não, só vi. Pronto, vi o Dirty Harry e o Escape from Alcatraz. E o Dirty Harry. Não, eu vi mesmo muitos poucos. São cinco. O The Beguiled é um achado. Esse que não é a tradicional parceria entre os dois, não é? O filme é muito bizarro. O filme é daquelas coisas que tu podes dizer, por um lado, que parece um filme awkward, filme estranho que não resulta, mas por outro lado resulta por isso, porque aquilo é propositado, aquela atmosfera, o exagero das interpretações. Tem alguma carga sexual no filme, ou estou errado ali? É diferente. Basicamente, ele é um soldado da Guerra Civil que é curado por um grupo de mulheres que vive numa casa. Basicamente, aquilo é uma história sobre impotência e sobre o facto de elas o quererem dominar. E E o filme, eu fico muito surpreendido. O Clint está em modo um bocado overacting, mas resultou. Uhum. O raio do filme resultou. É claro que não tem a sobriedade de um Escape from Alcatraz ou de um Charlie Varick, mas é um... Não quis ver o remake da Sofia Coppola porque sei que seria um filme muito limpinho. E o que é giro no The Big Out original é que é o oposto disso. É um filme muito cru, uhum. apesar de ter um... Sim, Diz. Não, não. O Don Siegel era tipo o contrário de um realizador limpo. Sim. Pois, mas porquê que... Não, eu não sei o higiene do Don Siegel, mas que... Acho que vês isso na maneira como ele... Como sim, ele. Sim. Também estava nos anos, finais da década de 60, 70... Sim, mas quando, por exemplo, a Sofia Coppola quer fazer o remake desse filme... Porquê? Não cortes isto, não, por favor. Não vou cortar. Não, ah, não vais cortar? Não, ok, boa. Porque já é aquela coisa de... Ela não vai fazer, não vai seguir a lógica do filme, nem se calhar vai tentar retorcer aquilo um bocadinho mais. Vai, uhum. se calhar, estabilizar. Eu, se calhar, pá, não também sei. É um olhar diferente. É um olhar diferente, mas eu também não sou grande fã da Sofia Coppola, conversa, uhum. confesso. E conversas também. Conversas também, eu converso muito com ela, principalmente com ela no Padrinho Par 3, que é das 10 piores interpretações que eu vi na vida. É para aí. Okay. Mas pronto, o Lost in Translation não me diz assim muito. Maria Antonieta, ai que giro, que engraçado. Não. Portanto, é nas Virgens Suicidas que tu tens o teu amor. Por acaso, é, destes todos, é o único dela que eu ainda não vi. Ah, não sei se é bom. Mas estou tentado a ver só pelo James Woods. Pois, ele entra, não é? É tipo... O James, lá está, outro ator que... Meu Deus! Yeah. Pode e que fazer... supostamente tem um QI bem elevado, segundo o que dizem. Não sei se é daqueles mitos da internet, mas dizem que ele tem um QI muito elevado. Pois, não sei. Fez a sua... Esquece, esta parte é que vais ter mesmo que cortar, que eu ia dizer... Mas fez o Scary Movie 2, e tipo, não tem nada a ver, que interessa, é uma piada fácil isto tudo. Não, mas faz sentido, portanto não vou cortar. Não, não faz sentido. Não, porque porquê é que faz sentido? Não, porque era o que eu ia dizer, o gajo tem um QI muito elevado, mas depois também fez umas escolhas de merda. E a do Scary Movie 2 foi uma delas, mas por sabes outro lado... Mas sabes quem é que estava no papel? Não. Era o Marlon Brando, que ainda filmou um dia e depois... Faleceu? Não, por acaso não sei o que é que aconteceu. O Scary Movie 2 também tem um historial com esse filme. Eu e um amigo meu estávamos no ATL e esse filme ia passar na televisão e nós... Foi uma dormida no ATL e nós... Queremos ver esse filme. Sim, exatamente, por favor. Nós, e acho que nos mentiram a dizer tipo... Sim, sim. Ou se calhar não nos deixaram, é que estou a enaltecer... a má figura adulta e a ser muito John Hughes para a encarregada a contínua? Professora, entre aspas. Bom, mas falando bem do James Woods, mas, desculpa, ia dizer que esse filme tem pelo menos uma cena muito boa, okay. que é a paródia ao Emeryville, em que ele em que ele vai para uma divisão com... Já viste o original, o Emeryville original? Não, não vi o Emeryville original. Há uma cena, eu já não lembro muito bem. Há uma cena em que o Rod Steiger está a tentar expulsar um demónio de uma divisão, ou está... Não sei, está a fazer qualquer coisa. E depois o Scary Movie 2 faz o mesmo, mas com o James Woods. E no original, ele começa a ver muitas moscas, não sei o quê. E no Scary Movie 2, o James Woods está sempre tipo, solta demónio, não sei o quê, não sei o quê. E depois vês muitas moscas e ele a fazer boa força. E depois vês que ele está na sanita, sabe? E não sei, acho que essa parte. É subtil, é humor muito... Não, mas resulta. Acho que tem um resultado. Mas pronto, portanto, havia o Mel Brooks e os Zuckers e... Os Zuckers chegaram ao Scary... Porque os Zuckers estavam envolvidos num Scary Movie. O Zucker. O Zucker. Foi sempre um? Não. Não, mas... eram dois. Eram o três, Jim... era os Zaz. Sim. Era o David, o Jerry e o Jim Abram. Sim. Que não era Zucker. Eles fizeram... O aeroplano. Uhum. Top Secret. O Top Secret, Onde é que Para a Polícia e o Police Squad. Sim. Antes do Onde é que Para a Polícia. E depois cada um. Sim, e fizeram o Ruthless People também. Uhum. Com o Danny DeVito e a Bette Midler. Depois cada um seguiu seu caminho. O David continua nos Naked Guns, acho eu, e depois produziu mais uns quantos. O Jerry é que foi mesmo para o Estrelado, fez o... Hot Shot? Não, esse foi o Jim Abrams. O Jerry fez o Ghost. Ok. E, pois, de facto. E o First Night. Eu há uns tempos tinha visto que o gajo tinha... Espera aí, este gajo fez o Ghost, então isto deve ser uma paródia. Mas não, ele levou-se entre aspas, ele é que foi, ficou com a... mais prestígio, entre aspas. Sim, porque o Ghost é um filme muito prestigiante. Para padrões da indústria. Sim. Comédias estão aqui em baixo e filmes dramáticos com a Demi Moore a fazer... E o Patrick Swayze. Sim, a fazer jarros. Não é o que eles fazem, não é? Mas eu não lembro do filme. Não me lembro. E depois o Jim Abrams fez os Hot Shots, sim, e o Mafia e... E depois encontrou outra vez o David Zucker nos Scary Movies. Yeah, no 13, mas é que os Scary Movies são... Pá, sim, são... É muito. Sim. Mas lá está, eu não gosto... Eu sei que... Ainda, não sei se conhece um outro podcast que é o Script Notes, com o John August falar. E o Craig Mazin. E o Craig Mazin escreveu, ou esteve envolvido na escrita do Scary Movie 3 e do 4, e ele diz e confessa o quão difícil era escrever um argumento daqueles... De caca? Não, de... pronto, mas o quão difícil era escrever aqueles gags e fazer com que aquilo se transformasse numa história e blá blá blá blá blá blá, e aquilo é que pronto, que ninguém apreciava, no sentido que não era dado grande valor. E não é uma grande... Não, a questão paródia. É que tens uma diferença, porque, por exemplo, o Top Secret para mim é... É uma das melhores comédias que eu já vi. Yeah, é a minha comédia preferida, né? Se eu tivesse... É muito melhor que o Aeroplano, acho eu, que é muito mais... Eles nunca vão concordar com... Eu sei, eu sei. Isso. Nunca ninguém concorda, porque o Aeroplano está a anos-luz de fama deste. Só que o tipo de piadas é básico, mas é um básico que tem ritmo, timing e que são umas atrás das outras. Sim, o filme não para. Tu estás-te a rir de uma e já aconteceram mais três. Não, é que enquanto estás a rir de uma, está a acontecer outra lá atrás. Exatamente. E nestes Scary Movies já esse ritmo já não existe e já é demasiado exagerado numa coisa muito tempo. Se bem que tu consegues perceber... Pronto, estamos a falar de Scary Movies, tudo ok. Consegues perceber, eu não sei se chegaste a ver os primeiros... Eu vi o primeiro Scary Movie. Que é dos Wayans. Uhum. E notas completamente a diferença entre um Scary Movie dos Wayans e um Scary Movie do Zucker. Do Zucker. Pá... O tipo não de humor. Não é que seja bom. Não é, mas o tipo de humor. Ok. Que acho que é justo. Se o Zucker estava lá no início do spoof... Uhum. Pronto, o Mel Brooks também, mas... Sim. Acho que pode estar lá na morte do... Do spoof também. Pá, e tenho pena porque o spoof é um género que... Devia haver um spoof do cinema português e de vários coisas que existem. Não, a sério. Eu tenho esse sonho, já acho que já falámos sobre isso, de fazer um filme chamado Um Filme Português. Quem sabe? E fazer um musical. Mas pronto. Isso nunca vai acontecer. Porque senão... Quer dizer, este podcast já me está a matar. Fazer isso, isso está mais acabado. Não, é isso que traz a carreira outra vez. Mas se calhar. Rival. Vamos ver. Mas estávamos a falar do James Woods e já estamos quase com uma hora de podcast. Uau. Portanto, eu se calhar terminava só a dizer: o James Woods, pronto, fez a merda que fez, mas é preciso dizer, ele fez o Cop, que tu me ajudaste a descobrir há uns tempos e que é um bom filme. Tem uns quantos filmes interessantes e fez o Era Uma Vez na América, que é o meu filme preferido. E que é um excelente, excelente filme. Não sei o que é que tens a dizer sobre isso. Ah, honestamente, tenho que rever o Ver Uma Vez na América. E depois falamos melhor. Não gostas? Não é não gostar. É que eu vi o filme há muito tempo atrás. Ainda o filme não tinha sido feito, acho eu. E tu não eras nascido? Não, mas vi há muito tempo atrás e não olhei para a contracapa e não vi que o filme tinha... 4 horas. Sim, e que era preciso mudar de disco e que... Chatice. Nem vi. Não, mas não vi com essa predisposição... E se calhar não vi nas melhores das circunstâncias e não o apreciei o suficiente para agora me lembrar de um momento específico ou para ter uma opinião bem formada sobre o filme. Eu vou-te dizer o seguinte: tu ainda tens o filme em DVD? Tem. Então vê nessa versão, não vejas na versão nova. Porque basicamente... O que é que aconteceu? Já agora? Não sabia. Já agora... basicamente o Leone gravou o filme com um X de duração. Ah, já me tinhas dito. Tá bem, cortou meia hora. Não, mas já agora já estamos a falar para as pessoas saberem. Ele cortou meia hora do filme e quis que o filme fosse assim. E o filme foi assim. Estreou na Europa assim, na América não estreou. Estreou com outra montagem, que nunca ninguém viu e eu adorava ver. Diziam que era o pior filme dos anos 80. Sim. E a versão do Leone é o melhor filme dos anos 80. Nunca foi lançada a versão. Acho que foi lançada em cassete só. Ah, então isso está por aí. E acho que na América em DVD também, mas nunca mais ninguém viu. Tentei encontrar na net, mas... O filme resulta muito bem. Eu já vi o filme uma dúzia de vezes e adoro. E comove-me imenso com o filme. E apesar de ser um filme cheio de violência e violações e whatever, sim, eu comovo-me com violações. Eu comovo-me com a Jennifer Connelly sempre. E sabes que isso é pedofilia. Na altura... Não é há aquele filme de Jennifer Connelly feito quase 20 anos depois em que ela está em cima de um cavalinho daqueles de pós-miúdos. Está a mexer-se. Um labirinto? Não, é um filme qualquer, uma comédia em que é um gajo que está obcecado por ela e ela está em cima de um cavalo daqueles cavalos depois de uma moeda e, sim, sim, sim. E há esse gif na net dela. Ah, ok. E ela, pronto, toda voluptuosa como é. Mas pronto, não era uma vez na América, é pedofilia. E basicamente, o Sérgio Leone deixou esses 30 ou 45 minutos de fora e foram descobertas metade dessas imagens. Uhum. Em muito mau estado. Então o que é que o Scorsese... Pá, eu admiro muito o Scorsese, ele ajudou a preservar muitos filmes, mas acho que ele aqui pôs a pata na poça. Porque acho que as cenas adicionais são fixes como extra, mas destroem um bocado o filme, porque há aquela coisa de não saber se o filme é real, ou se não é real, ou se é isto ou é aquilo. E eu sempre gostei do facto do filme deixar tudo tão pouco definido. E tu poderes fazer daquilo tudo o que tu quiseres. Enquanto com as cenas adicionais, acho que tudo se torna um bocado repetitivo e além disso, eles alteraram a fotografia original do filme para que quando aquelas cenas entrassem não fizesse tanta impressão. Mesmo assim faz, porque estão muito estragadas mesmo. Muito estragadas, têm pouquíssima definição. E eu lembro-me de... E eu sei que eles estragaram a cinematografia original porque eu vi o filme na Cinemateca numa cópia de exibição da altura que estava cheia de cortes e tinha legendas em português onde o noodle se chamava Vivace e o outro era o Caguinchas e não sei o quê. E o tipo de fotografia era muito parecido com o que vi em DVD. Será que o Caguinchas vai ter direito a um spin-off? Sim, o Zarolho. E o Cocá era o Zarolho. E lembro-me de achar que era muito parecido com o DVD. E que esta versão nova alteraram um bocado a fotografia para... Pronto, essas cenas adicionais são fixes para aumentares uma teoria ou outra sobre o filme. E o problema é que nenhuma dessas cenas adicionais que eles encontraram é aquela cena que poderia explicar porque é que o Joe Pesci aparece num determinado momento e nunca mais volta a aparecer. Okay. Que isso é um dos grandes enigmas do filme. Uhum. Pronto. Só... E essa versão é a única que está disponível agora. Mas em Blu-ray? Pá, acho que sim, mas também não está assim muito disponível. E é publicitada como se fosse o Director's Cut. Uhum. Quando não é. Quando eles estão a tentar desbloquear a outra metade de cenas adicionais que está presa, acho que há alguém que tem os direitos e não os quer dar. Portanto, aquilo foi uma espécie de Director's Cut que tem metade das cenas eliminadas e que não é definitivo porque ainda faltam as outras. Okay. E que é uma ganda boiola porque as pessoas que agora virem o filme e se calhar o sacarem da net, a primeira versão que vão ver vai ser aquela e pode estragar um bocado. É irónico o filme, não é? É lançado originalmente na América como numa versão que ele... Montada pelo gajo que fez os filmes da Academia de Polícia. Mas que depois editou os Matrix também. Há que meter as galinhas aqui. As sim, galinhas, mas um gajo que edita... Mas o Matrix tem planos de um segundo, não é? Tipo, não era uma vez na América, os planos não podem ter um segundo. Não estou a dizer por nem pode, imagina... Bullet Time não era uma vez na América. Mas é irónico porque o filme começou numa versão que arruinou o Leone. Yeah. Que ele, bem, por associação, vou apostar, e eu não sou nenhum realizador, mas que ele detestava. Sim. Depois, há quem diga que a causa da morte dele foi o fracasso do filme na América. O fracasso do filme. Tipo, o Terry Gilliam agora teve uma complicaçãozita por causa do... Não, afinal não. Não, o gajo não teve. Teve só... Estava doente. Sim, só, yeah, não foi nenhum ataque cardíaco, mas yeah. Foi por causa do... Sim, do filme. Das complicações toda, que... é. Mas pronto, é irónico o filme ter sido lançado originalmente numa versão que o arruinou. Depois encontrou-se ali um... Há um consenso. Ele aprovou mesmo aquela versão, não foi? A versão... Não, a versão que estreou em Cannes e que as pessoas viram na Europa, sim, era a versão que ele queria. Que ele queria, ok. Mas bom, na América não. Na América, decidiram, epá, vamos fazer uma versão cronológica e vamos pedir aqui ao gajo da Academia de Polícia para fazer alguma coisa mais. E depois, agora, está outra vez numa outra versão que ele nem sequer viu e nem sequer aprovou e é a versão que agora está que é o mesmo filme... Assim, uma montanha... Sim, que é o mesmo filme onde me puseram lá mais umas cenas adicionais, algumas que não acrescentam nada, algumas que podem ser interessantes para... melhorar o debate sobre o filme, mas acho que para quem está a ver pela primeira vez o filme, aquelas cenas são desnecessárias. É como ver o Donnie Darko no Director's Cut. O Donnie Darko no Director's Cut explica o filme. Sim, e... mudava na sonora, mas acho que não sei se era por questão de direito. Opa, ou... mas é tipo o filme. Eu gostava que se calhar me explicassem o Southland Tales e não. Nunca vi o Southland Tales. Mas é daquelas coisas, tipo, tu queres ver um filme da primeira vez, o primeiro impacto tem de ser com uma coisa que não seja uma versão para fãs, tem de ser uma versão que é o filme, aquilo que o filme te quer dar e depois tu constróis a tua opinião e pronto, a Revés do Era Uma Vez na América vem nessa versão, que apesar de não, ainda não, provavelmente nunca vamos ter direito a uma versão toda espetacular com a versão original e a versão, essa versão com mais cenas ou whatever. Provavelmente nunca ninguém diria que iam encontrar o Metrópolis... Opa, não, todo e depois... não é o encontrarem, porque as outras cenas estão noutro sítio. Encontrar só que se tu fores ver essas cenas, vais ver que estão mesmo em muito, muito mau estado. E mesmo com o maior restauro do mundo, não conseguiram fazer nada com elas. E ficam muito mal naquele filme, no, dentro do filme. E é isso. Sim, mas nunca sabes onde é que pode estar uma cópia, ou sei lá. Opa, sim, mas... Percebes? É daquelas coisas que eu vi as cenas quando saíram com alguém que as pôs no YouTube. Ok, esta cena é interessante e esta é interessante para aumentar uma teoria sobre o filme. Mas enquanto estás a ver o filme, acho que o mistério acaba por se dissipar um bocado para algumas coisas terem mais tempo de antena e por serem mais explicadas. E quando o Leon fez aquele corte a dizer, eu vou tirar estas cenas de fora, é porque sabia o que estava a fazer. Mas pronto, é isso. Está bem? Ok, está bem. Olha, Tiago... Fui bastante educado agora, no Once Upon a Time in America. Não, opa, pronto, é o meu filme preferido. Esse e o Flubber, o professor distraído. Outro filme de infância. Sim. Sabes que eu, o meu primo tinha a cassete que vinha com o Flubber em miniatura. Isso existia? Yeah, existiu cá. E era a cassete, tinha as duas versões, dobrada e legendada. Eu tive... Bem, obviamente eu sou uma criança dos anos 90, ou seja, cresci com o Space Jam. Sim, também. Na altura era Felizmente, mais tarde descobri Infelizmente. O Joe Dante fez a sequela, não fez? Não foi sequela, ele queria... por ele gostar, obviamente ele era amigo do Chuck Jones, e o Chuck Jones e ele nunca gostaram muito do Space Jam, e houve ali uma oportunidade de ele subverter essa mesma oportunidade e criar... algo que homenageasse o Chuck Jones e que fizesse justiça aos Looney Tunes. E que eu acho que ele fez bastante bem no Looney Tunes Back in Action. Nunca vi. Lá está, foi um flop. Acabou com a carreira dele em Hollywood de vez. Mas cá até foi bem recebido. Lembro de ler uma crítica boa no público. Sim, sim, sim. Acho que as críticas foram ok. Foi 5 anos depois do Space Jam, acho eu. Aquilo já... Se não foi logo... Não foi logo. Esquece. Foi muito depois, já. Porque não aproveitaram o momento do Space Jam. Mas só para dizer que sim, eu também... Eu cresci com uma cassete do Space Jam, que era a versão original. E depois, não, era a versão dobrada primeiro e depois a versão original. E como grande fã de Tommy Jerry, que era, cheguei a ir a um blockbuster do Cassem com o meu pai e alugar lá o Tommy Jerry, o filme. Ah, em que eles falam, não é? Em que eles falam. E que às tantas eles falam, lembro de ver esse filme na televisão. Eu passado uns tempos esqueci-me completamente do filme e pensava que isso tinha sido só um sonho mau. Sim. Mas depois, existe. Não, existe. É muito estranho esse filme. Yeah. É muito estranho. E já viste a curta onde eles morrem? Como assim? Há uma short em que... Há uma short. Mas em que eles... O quê? Há uma short em que o Tom está nos carris do comboio. Sabes se é uma mais antiga? Se é do Chuck Jones ou se é do... Não, é da Anna Barbera. E eles disseram que era a curta que era para acabar com o Tom e Jerry. Só que foi censurada na altura em que está o Tom muito mal, muito triste, num, sentado nos carris de um comboio. Ah, e chega o Jerry, sim. O que é que se passa? Sim, não sei é quê. Que ele está super... já era em CinemaScope. Sim, e depois o Tom conta o seu dilema amoroso e no fim o Jerry, felizmente eu não pensei, mas tu vês isto, felizmente eu não tenho esse problema porque a minha ratinha gosta muito de mim. Eu queria dizer esta frase. E depois tu vês, e depois o gajo, e depois nesse mesmo momento vês a ratinha a fugir com um ratinho num carro. Não continuas a dizer ratinha. E eles ficam os dois sentados nos carris, com uma cara horrível, e ouves o comboio a aproximar-se e acaba. Isto aconteceu, isto não é nenhum mito urbano. Sim, sim, sim. Está no YouTube e está nos DVDs do... A sério? Totalmente. Acho que sim, tenho a certeza que está. Eu tenho que parar aí, já podemos ir. Ainda vemos isso juntos agora. E depois casamos outra vez. Mas Las Vegas. Tu reparaste que. Desculpa, eu sei que isto já está a passar. Está ótimo. Acho que vai ficar melhor que o podcast do Rui Brazuna. Não, Paulo, eu não sou nem metade a fluxo que o Rui Brazuna é para estar. Isso é uma pressão enorme para meter. Isso é um dia fazemos um podcast, os três vai ter 3 horas e meia. Sinto-me tão mal. Ok, bem, obrigado pela oportunidade e desculpa estar a desiludir pessoas que estejam a ouvir. Isto é sincero. Não, pelo amor de Deus. Mas, e não sei se notaste isto, eu na altura não sabia, mas que a Ana Barbera a entrar nos anos 60 que os backgrounds e a animação tornou-se muito mais simples, porque a televisão estava-se a aproximar e eles já estavam assim. Sim, as bocas já eram tipo, nada mexia. Mas nos Tom e Jerry, tipo, os backgrounds, até, e dá para ver, porque eles depois fizeram remakes de shorts. Sim. E vias que isto aconteceu com o Tex Avery, com o Droopy, depois alguns, acho que alguns Droopys também chegaram a ser realizados, já cá mais para o fim, pelo William Hanna e pelo Joseph Barbaric, vias que os backgrounds já estavam muito mais simples e que já era uma animação, pronto, já não era a animação dos anos 50 nem 40. Nem... Eu acho que essa standardização começou logo com os Flintstones. Os Flintstones não têm uma animação muito elaborada. Porque eu não sei se ele, e agora não tenho certeza, não sei. Era muito tipo, eles a falar e depois mexiam-se de uma forma muito estranha. Não sei se os Flintstones já vieram depois ou se eles, enquanto estavam a acabar o Tom e Jerry na MGM, se já estavam a começar em televisão com os Flintstones. Ou com os Jazz, não sei o que é que foi primeiro. Sim. Mas estavas a falar disso porque... Estávamos a falar de Tom e Jerry. Sim. E estava-te a perguntar, nunca reparava... Nunca não reparava, e reparava que havia coisas que se repetiam. Yeah. E que havia curtas que havia próprios planos numa curta que se repetiam. É como aqueles filmes da Disney que depois foram buscar as sequelas. Não, por exemplo, há uma altura, e há vídeos no YouTube sobre isso, há uma altura, por exemplo, quando a Disney estava muito decrépita nos anos 70, tens tipo sequências do Robin Hood e do Livro da Selva que são exatamente iguais, em que só mudam tipo a cara da personagem, tipo estão a dançar, fazem os mesmos movimentos. Mas a Disney nos anos 70 teve uma crise de identidade, que acabou com o Black Hole, que não é... acho que é um filme, não sei se... O outro que veio na... É um filme que tem um tom bastante estranho, acho que veio, lá está, Star Wars, final dos anos 70, que deve ter mexido aí no ADN do filme. Sim. Do Black Hole, devia ser uma coisa, e depois, como Star Wars veio, quiseram que fosse outra. E uma das coisas que me... Já não, agora vou para o Alien. Tu viste que o Alien só foi feito porque a Fox tinha tido o Star Wars e não sei se na altura era o... Não sei se estou a dizer, não era o Alan Horn, não sei, alguém pediu um guião do próximo filme só científica que a Fox tivesse por lá e foi o Alien e... Não, okay, sabia, então, não sabia. Vamos com isto. Não, mas é daquelas coisas, quando o Star Wars... Era aquilo que eu estava a dizer, quando o Star Wars foi feito, ninguém acreditava que aquilo ia ser um sucesso. Não. Até porque eles tinham o Damnation Alley como o grande blockbuster e depois foi tipo... Esse filme é tão... Eu não conseguia, eu dormia a ver esse filme. Eu não vi. Tem o Jean-Michel Vincent, que eu sou grande fã do Jean-Michel Vincent. Mas pronto, e o George Lucas foi... Pronto, eu acho que ele foi muito esperto e acho que fez muito bem em ficar lá com os direitos de merchandising e ganhou um balúrdio. Nunca mais fez filmes, mas isso também... Whatever. Mas não sabia disso, é uma boa referência. E estragaste-me basicamente a minha infância ao dizer, ao associar a palavra ratinha com o Jerry. Porque o Tom e Jerry era... Sabes que o Tom e Jerry, acho que se a ver hoje, há curtas que obviamente são fabulosas, a do concerto e não sei o quê. Sim, sim, sim. Só que eu sou muito mais Looney Tunes do que Tom e Jerry. Gosto muito mais... Porque é aquela coisa... Mas... Eu gosto muito da voz do Mel Blanc. Sim. Eu adoro as bonitas vozes que ele faz. E... principalmente aquelas curtas que têm tipo malta de Hollywood. Lá no meio. Sim, são tão boas. Tom e Jerry... Porque tem, obviamente, que são duas personagens só, não é um universo como os Looney Tunes. Sim. É muito mais repetitivo e a essência está lá, mas é repetida, tipo... Até à exaustão. É, sim, sim. Se bem que mesmo assim, e estou a falar do período da Hanna-Barbera, porque o Chuck Jones... ali o período do Jim Deitch eu nunca vi e nunca, quando eles foram lá fazer aquilo, não sei para onde. Uhum. Claro, aquilo não estava em casa. E mesmo assim, depois, ao voltar para a América... Com o Chuck Jones, acho que ele depois admitiu que nunca esteve muito confortável a fazer Tom e Jerry. E via-se, não era a praia do Chuck Jones. E eu, quando era miúdo, obviamente não sabia, Chuck Jones! Mas via que havia ali uma diferença, que não era a mesma coisa. E que sentia ali, que as vozes eram... Acho que o Mel Blanc depois ajudou também a fazer algumas das vozes. Porque o Jerry depois ria-se, era mais... E depois o Tom também fazia barulhos e era... Pois, já estava lá. É que no filme é muito estranho que eles de repente começam os dois a falar tipo... Ah, eu falo e tu também falas. Sim. É mesmo estranho. O filme é muito estranho. Mas pronto, isso já nem é... Felizmente que já está perdido nos anais da história. Nos anais da história. Com as ratinhas. Estragaste-me a minha infância ao dizer Tom e Jerry, ratinhas. Porquê? Porque eles eram dois dos meus amigos imaginários quando andava. Sim, amigos que andavam sempre à porrada. Esses são meus amigos imaginários. Para mim, o Robot Chicken estragou toda a minha infância. Portanto, tudo eles já me estragaram. Yeah. Portanto, a partir daí, desculpa então. Mas olha, obrigado. Foi uma boa conversa aleatória. Uhum. Espero que as duas pessoas e meia que ouviram isto, porque uma é só meio corpo, mas tem muitos bons. Tem um ouvido muito apurado. Tem. Porque a falta das pernas ajuda. Não acredito. O que é que eu estou a dizer? Bom, vamos cortar isto aqui. Podemos continuar a falar e depois cortas em casa. Já estamos numa hora e tal. E ninguém vai ouvir. É porque o Rui Brazuna, as pessoas ainda ouvem uma hora e tal. Não sei se ouvem. Eu acho que sim. Não, acho que as pessoas ouvem, mas estão tipo com os fones, estão a ouvir, não estão a ouvir com atenção, se calhar. Ninguém me conhece lá de mim, quem vai ouvir uma hora e tal? Olha, o podcast mais ouvido desta série é um com um dos pessoas que ninguém conhece lá de mim. Mas não tem uma hora e tal? Tem 40 e tal minutos. Ah, mas aí, sabes que as pessoas vêm tipo, podia ter 59 e era ok, porque as pessoas vêm lá, 59, então isto tem menos de uma hora. Mas se já passa de uma hora. Se for uma hora e um segundo, já não dá. Estraga tudo. Tá bom, olha. Obrigado. Okay. Muito boa sorte para tudo no futuro. Eu vou lá à tua casa e deixo-te por lá de baixo os meus guiões e depois tu... Eu leio. Sim. Deixa lá. Se for aqui, não quero. Tem de ser mesmo lá, tá bem? Pronto. Tá bem. Então vá. Não, aqui não. Nós agora vamos... queres recriar aquelas cenas do 9 semanas e meia? Só que a comida tem no frigorífico, só tem bolor. Eu preferia a manteiga do último tango em Paris. Se tiveres aí, senão vou lá buscar. Nutella, pode ser? Opa, à falta de... Pode-se tentar. Tá bom. Então vamos lá tentar disso. Então vá, até já. Até à próxima. Obrigado, Rui. Ora é essa, disponha. Chefe, matamos já. Não. Espera aí. Eu quero ainda falar com ele. Quero que antes que ele parta desta para melhor, ou faça ó com os peixinhos, que perceba exatamente o que é que lhe aconteceu. À beira do abismo.